três, quatro. Paciente, indeciso, e ainda estou confuso, só que agora é diferente. Tô tão tranquilo e tão contente. Quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. Me fiz em mil pedaços pra você juntar, e queria sempre achar explicação pro que eu sentia. Como um anjo caído, fiz questão de esquecer que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Mas não sou mais tão criança a ponto de saber tudo. Saber tudo, já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo, quase ninguém vê. E eu sei que você sabe, quase sem querer, que eu vejo o mesmo que você. Sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Me disseram que você estava chorando, e foi então que eu percebi como lhe quero tanto. Quero tanto, já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo, quase ninguém vê. E eu sei que você sabe, quase sem querer, que eu vejo o mesmo que você. Palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Me disseram que você estava chorando, e foi então que eu percebi como lhe quero tanto. Quero tanto, já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo, quase ninguém vê. Eu sei que você sabe, quase sem querer, que eu vejo o mesmo que você.